Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção. Vê se tem Kung Fu aí na outra estação. Já na outra esquina dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulete, eu conheço aquele ali, não é possível. Dom Raulzito, não é possível, Dom Raulzito. Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez? Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho pra dali sacar um lance de mansinho. Adivinha quem era? Nequinho. Todo mundo é feliz. Vi o Marlon dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon, que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita é o rei que ela é, despenca da janela. É quando a 120 o frente balde passa e quem ele atropela. Meu Deus, e aqui no chão as três velas.